grande variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares. Tem vitamina boa e barata, suplemento pra nós e até pra quem faz academia. Mas lá tem... Escute, na Popular Farma tem uma grande linha de cosmético, perfumaria, produtos infantis. E lhe digo, um atendimento joiado que ninguém tem igual. Mas tem desconto à vista na Popular Farma? Mas agora não tem não. Eu duvido alguém comprar alguma coisa lá à vista pra não ter desconto. Popular Farma, Rua José Antônio Lopes, 199 Centro, próximo ao posto de saúde. Fone 94211935 e 994005958. E a direção é dos nossos amigos Wellington e Márcia. Ei, você, tá procurando um posto onde você possa encontrar tudo em um só lugar? Posto Nova Serviços é o lugar certo. Lá você encontra combustível de qualidade, uma conveniência com o melhor lanche da cidade, bebida gelada, milkshake, música ao vivo nos finais de semana, pousada e almoço todos os dias. E ainda, temos o estacionamento VIP com espaço de sinuca e bar aberto pra galera jovem se divertir. Posto e conveniência Nova Serviços, tudo em um só lugar. Estamos localizados na Rua Antônio dos Santos, em Caridade do Piauí, na saída para Patos do Piauí. Faça-nos uma visita. Organização Vandiclei Alencar. As escolas Seduc foram renovadas para você ter um mundo de oportunidades e se preparar bem para um futuro profissional de sucesso. As escolas Seduc oferecem tempo integral com salas climatizadas, aulas de inteligência artificial e programas como Seducaton e muito mais. Tudo isso para você ir mais longe. As matrículas 2025 serão em breve. Fique de olho em nossas redes sociais. Venha para a educação que faz a diferença. Secretaria da Educação, Governo do Piauí. 8:28. Todo mundo ligado. Cidade FM. Desejo de menina. Era pra você me amar, mas só me fez chorar. E eu aprendi a desgostar de ti. Sentimento a